da 3258, obrigado pela compreensão dos colegas aí. João Pessoa, 3:55, 1:50. Viva até o ponto de espera, 1895 à torre, 1021. Confirma, 189. 118, 95, hein? 1895, ponto de espera, dá 90, trânsito, 3258. O gol ingressa, portão 2 e após o triplo prossegue. Sempre prossegue após o gol, tipo 2, sua meia. E aguarda o gol, não é isso? Confirmando o gol no 604, tá livre, faltou 2. Isso, 604, tem número 2. Afirma, após o gol, tá livre, Tripe. E após o gol? Boa noite, passa livre, 2-2-3-4. 3-4, passarido, identifique, chega da mar e desça ao 050. Para o 050, sim. Hoje, além da cola, fechamos 0, vento 1, 9, 0 graus, com uma dúzia nós, da 3858. For 071, call receive center, 125.1. Take contact receive center, 125.1, for the 7173. F1895 tem um bom voo. Cabeceiro 10, Tripe 52 no meio. Decolo 55, controle 120.8, bom voo, boa noite. Em Salvador, operando visual. Chame torre 1-1-8-9-5. 18-9-5, boa noite. Salvador, boa, TAM 3858, fique pés como cognito. Boa noite, TAM 3858, contato radar na decolagem, direto 1, como? Direto 1, como, TAM 3858. Perfeitamente. Tem possibilidade com referência que voa já direto código? Essa posição é muito difícil. Código é a posição lá na frente da aerovia. Sim, então, mantendo o bom inicial. Obrigado, 3258. Sete 748, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 021. 5-2-1 no meio, livre decolagem, dono 0, vento 1-3, 1-8-0 graus com 10 nós. 358, não se desespere. Após Momo, vamos coordenar essa talvez direto a Buco, ok? Opa, muito obrigado. Então, após Momo, a Buco na vaga, 3258. Sem desespero sempre. De pista 10, vento 180 graus com uma dúzia nós. Forma pista molhada. Formação Zulu agora. Aberto visual aos mínimos. Aguarde cópia Galeão. Noite. Tá, é o Lira Brick. Perfeitamente. Pista molhada, chuva moderada, mais de tempo passado. Ah, ok. Tem alguma informação que está jogando ainda? Bom, eu cheguei aqui nessa sala há exatos 10 minutos. Chovia bastante, mas a torre ligou há exatos 30 segundos e disse que não chove mais. Boa notícia. Ah, ok. Então, muito obrigado. Contrário, muito boa noite. Tripe 5218, decolota na sua escuta e não chove mais, Salvador. É, então a torre não mentiu, boa noite, contato radar direto Puca, 352, ano meio. Ano meio, direto Puca, muito obrigado, senhor. E a torre jamais mente. É, porque o senhor não viu a chuva que eu peguei quando cheguei, mas tudo bem. Webmaster 748, no solo 59, à direita, 129, solo, boa noite. .358, após posição Momo, DCT, navegação própria para Abuco, TAN 3858. Muito obrigado, após Momo, então eu vou direto a Abuco, TAN 3858, graças. Transição trote. Salvador, boa noite. 6748. 6748, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, Lano 10. Obrigado. Salvador, boa noite, 6310. Sim, para o controle. Boa noite, eu sou 6310, tem informação de antes. 310, controle, boa noite, desça para 5000, chegada Mário, quilômetro 1021. Chegada Mário, 6310, ainda a chuva forte no zero? Não, negativo, sem chuva. Positivo, a possibilidade de voar direto no Serra? Número 3, mantenha a chegada. Ah, o Xanemé 310. Vamos manter, obrigado. 6748, portal 10. 0, portal pro L. 10, obrigado. Mano 889, cobra. Vamos para a cota, voo 889. Tá autorizado 360, Galeão. Da El Leda Bridge, a Pesulu 10, Smap, Nuvis, Barbacena, após conforme. 120, decimal 8, 5570. Foi autorizado 360 para o Galeão, da El Leda Bridge, a Pesulu 90, Smap, Barbacena. 308, controle, 7740, voo 889. Correto, chamo para push deck, então. Coro 604, cobre. Pronto. 370 autorizado, a Pesulu 19, decolagem no 0 esquerda, bombo, transição frote, 120, decimal 8, 5576. 370, Pesulu 19, 57, curva esquerda, bombo, transição frote, 208, o controle da bota, 7674. Chamo para push deck, então. Área do 2224, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Afirmativo, ciente, chamaremos para o 2224. Controle Salvador, sem identificação. Desça para 4 mil pés na chegada bom. Ajuste altímetro 1-0-1-0-2-1. Parando, fui LS. Controle, passarendo 2-2-2-4, fui LS, pista 10. Completa final, chama agora a torre 118 decimal 9. 1895, boa noite até já. Boa. Salve estado. Sem pouso autorizado no 0160 graus no 0 nós. Passarido 2224. Isso, e pista molhada, ok? Desenho 3, pode desmantelar 4 mil, prosseguir direto para 3 mil. Livre da restrição vertical em pelo, desça para 2 mil pés, altimetrão no 021, autorizado a final do procedimento ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Estava estabilizado para 2 mil pés, então, 63 na 3. Romeo Júnior 6310. Lima 310, desça para 3 mil pés, altimetrão no 021. 3 mil pés no 021, força. Taxi autorizado, ponto de espera da 10 via pátio, India Alpha, quando pronto, torre em 71895, gol no 889. Autorizado para o ponto de espera da 10 via pátio, India Alpha, quando lá, 71895, 889, gol. Do 2224, seu solo aos 09, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, não me escuta, 2224. Formação em Goiânia 6310, pode manter essa sua 40 interceptada. Interceptada essa força? Autorizada a chamar 6310, desça para 2 mil pés. Autorizada a sinal de procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. LSX-Way, reporte estabilizado. Tá no localizador 6310, está visual. Completa final, torre 118, decimal 612. 1-1-8-9-5. 9-5 agora, obrigado. Desde 2-2-4, livre ingresso, área remota, posição 14, que atenta ao sinalizador. Continue a aproximação, informe checado, vento 160 graus com uma dúzia nossa, pista molhada, 6-3-1-3. Decola sem parada, decola imediato sem parada. O vento 160 graus com 10 nós, gol no 889. Na final, aproximadamente meia milha do externo. Trip 5216, chama agora o centro Recife. 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45. Boa noite. Boa. Continua a aproximação, tráfego já na corrida, 160 graus, 1-12 nós. Zero graus, 1-12 nós, pista molhada, tem pouso autorizado, pistão 063-13. No 889, decolou o 013, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 63110. Xanaia 6310, reduza para a velocidade de aproximação, chama a torre 18 decimal 95. 895, até já, reduzindo. Chegou no 889. Gol no 889, boa noite, contato radar na decolagem, tudo para o nível 360 na saída da El. Após Leda, direto Please. A El Leda, após despedir o 360 autorizado, gol no 889. 4235, autorizado acima do procedimento LF que foi puxou no 0, desça para 2000 pés, altimetro no 021, reporte estabilizado. 2 mil pés no 021, é poder estabilizado. Autorizado para o procedimento. 435. Monitore 11895, aguarde cópia 6747. Zona 3, seu solo, zona 5, libera a direita, táxi via Alfa, Juliette para o portão 4, na minha escuta, o confirmando o Xaner 63, zona 3. Oceaner 6310, vento 160 graus 10 nós, tem pouso autorizado, pista no 0. 0743 Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada bom, altímetro no 021. 4 mil na depois direto à posição bridge, onde intercepta a Pêssulo 16. A frequência do controle em 1208 e o seu transponder 5007. Controle Salvador, boa noite, gol na 076, informação volume. Gol no 076, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare. Altímetro no 021. Identificação 050. Chegada Mare, pode voar etapa da presente assim de votar formações, gol no 076. Autorizado desde a formação, gol no 076. Etapa, gol no 076. Zero, seu solo, zona 7, libera direita, táxi via Alfa, reporte antes do Juliette para ingresso no pátio, 6310. Está recebendo direto, azul 4235. Completa final, torre informação 8.95. É, 295. Avistado vento sul com vento 160 graus com 109, pista molhada, informe checado 4235. Tem a 310 autorizado ingresso no pátio via Juliette, portão 6200. No portão 2, autorizado, reporte táxi no 604. Reportado para táxi 604. 5-1-3-3-2-3, boa noite. 109, pista molhada, 4235.